Essa próxima música, ela é muito importante pra gente, porque ela talvez seja das primeiras músicas com a assinatura Ira, uma música chamada Saída. Atrás de suas mesas, eu vou me sentir tão bem, e vou lhe sentir atrás de suas mesas, eu vou me sentir tão bem, e vou lhe sentir também. assim. Volto a ter 15 anos, começando tudo de novo. Vou me apanhar sorrindo. Seu amor hoje me alimentará amanhã. Eis o homem que se apanha chorando. Sou eu que se diz seguro, que se diz maduro. Seu amor hoje me alimentará amanhã. Eis o homem que se apanha chorando. Faz parte do álbum Psicoacústica, lançado em 88. E nesse álbum, nessa canção e outras, tem inserções de áudio do filme Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella. Que estou falando isso porque, infelizmente, a gente perdeu o Rogério Sganzella recentemente, uma das mentes mais brilhantes do Brasil, né? Um cineasta que, assim como Orson Welles, aos 23 anos, fez um filme maravilhoso que revolucionou a linguagem do cinema no Brasil. E eu queria dedicar essa próxima música à memória do Rogério Sganzella, o bandido da luz vermelha do cinema nacional, com a música Rubro Zorro. Perdido no cais do seu nome.

tão triste. Por que querer estar tão longe de poder? E quem eu quero estar tão longe, longe de mim? A Pitty faz parte de um cenário em Salvador que é maravilhoso, que já rendeu para o Brasil roqueiros maravilhosos e radicais como Raul Seixas, Marcelo Nova, Camisa de Vênus, Dead Billies, fala outros nomes aí. Que... Dois Sapos e Meio, Lissergia, Úteros em Fúria, Trítora, vou ficar a noite inteira falando nome de banda. É a cena de rock mais radical e das mais autênticas que tem no Brasil, Salvador. Valeu, Ira. E placas, luzes, cheiros e toques. Eu sou um poço de sensibilidade, te buscando na cidade. Eu sou um poço de sensibilidade. Entre veludos e cetins, fantasias e brinquedos, desejos e um certo medo, cheiros e toques. Eu sou um poço de sensibilidade, te buscando na cidade. Eu sou um poço de sensibilidade. meu dia a dia. A sua palavra em meu vocabulário, minha professora. Eu aprendi tudo errado, te buscando na cidade. Eu sou moço. Felicidade. Com seu nariz furando o vento, com certo ar de autoridade, eu fico louco. Louco de saudade. Sou um cara afortunado perto de ti. Eu sou um poço de sensibilidade. Ao longo desse show, nesse projeto, a gente está mostrando muitas canções inéditas no material que a gente já tinha composto aí ao longo de um ano. E tem uma canção especial de um amigo e de um músico que a gente admira muito, que é o Zé Rodrigues, que a gente... canção inédita, a gente vai tocar agora para vocês, Por Amor. E é sempre apenas por amor que eu reduzo. Às vezes certo, às vezes meio confuso. Mas sempre forte, sempre, sempre mais quente. Se existe gente à minha volta eu não vejo. Pois o desejo é como um véu que me cobre. E se a distância me revela ser pobre, mais rico estou quanto mais perto de um beijo. Por amor, eu perco o dia inteiro querendo te ver. Eu como tão depressa e nem sinto prazer. Por amor, por amor, enfrento a tarde e o cinza do céu. Eu passo as noites chorando num quarto de hotel. Por amor. Apenas por amor vou em frente. E é sempre apenas por amor que eu reduzo. Às vezes certo, às vezes meio confuso. Mas sempre forte, sempre, sempre mais quente. Se existe gente à minha volta eu não vejo. Pois o desejo é como um véu que me cobre. E se a distância me revela ser pobre, mais rico estou quanto mais perto de um beijo. Por amor, eu perco o dia inteiro querendo te ver. Eu como tão depressa e nem sinto prazer. Por amor, por amor, enfrento a tarde e o cinza do céu. Eu passo as noites chorando num quarto de hotel. Por amor. Foi muito difícil, além de selecionar as músicas, selecionar os convidados. A gente queria colocar tanta gente e acabamos selecionando pessoas de gerações que representam bastante a Pitt, por exemplo, que é a atualidade. E da década de 90, um músico que a gente admira muito, não só ele, como a banda dele, vai participar agora com a gente aqui, Samuel Rosa, Skank. Próxima música, a música minha e do Gaspa, composta naquelas épocas, metade dos anos 80, quando a gente morava junto na rua Cunha Gago, aqui em Pinheiros. Ficava de papo pro ar o dia inteiro, e às vezes o telefone tocava e era por um bom motivo, assim. E a música chama Tarde Vazia. Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Na janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Vazia na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia. Você me ligou naquela tarde vazia. Muito obrigado. Samuel. Samuel. Rosa. Leu. Alto da montanha, ou em um cavalo em verde vale, e tendo o poder de levitar. É como em um comercial de cigarros, que a verdade se esquece com os tragos, sonho difícil de acordar. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Então passeio pelas praias da Bahia, onde a lua se parece com a bandeira da Turquia. É o planeta inteiro que respira, sinais de vida em cada esquina, tanta gente que se anima. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, meu amigo, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. Não dá pra segurar, não dá pra segurar. Desculpe meu amigo, mas não dá pra segurar. É quando seus amigos te surpreendem, deixando a vida de repente, e não se quer acreditar. Mas essa vida é passageira, chorar eu sei que é besteira, meu amigo, não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Não dá pra segurar. Ao longo desse projeto, a gente conseguiu reunir uma moçada muito legal, e que não só emprestaram para a gente seu talento, mas também todo o envolvimento com o trabalho, né? Mas um dos segredos da gente ter feito esse trabalho foi o envolvimento que todos os músicos tiveram com a gente. Queria apresentar para vocês a banda que está nos apoiando. Alberto Pacello, Huberto, nos teclados. Nos violões aqui, vocês conhecem ele, já do Charlie Brown, Thiago Castanho, grande irmão, grande músico. Na percussão de Salvador, não podia ser de outro lugar, Michele Abu. No violoncelo, na flauta, e como é o nome daquele instrumento mesmo? Guiro.

deixar correr, seguir o rumo da nossa sorte, para não se perder, deixar viver, será seu norte. Lá, lá, lá, lá. Põe os

abalar o coração. Tudo é tão calmo, um dia de verão, mas foi infernal, tamanha informação. Eu sei do que você é capaz, tanto quanto eu, rapaz. Nos dias da semana, nos anos que virão, vão correr notícias de abalar. Pessoal, nossa próxima música tem uns convidados muito, muito, muito ilustres e é uma honra pra gente enorme esse pessoal estar aqui com a gente. Eles são assim uma espécie de irmãos que nós temos lá no Rio de Janeiro, embora eles não sejam do Rio, mas são da nossa geração dos anos 80. Tem inúmeras músicas que todos vocês conhecem muito, elas com certeza foram muito importantes para vocês em determinados momentos da vida de todos vocês, todos nós. É com muita honra, com muito orgulho, estou muito feliz em poder apresentar agora para vocês Paralamas do Sucesso. Big Herbert Baroni. Para a gente também uma energia sobrenatural estar aqui com os nossos irmãos que há 20 e poucos anos são companheiros na batalha da vida. É um astral e obrigado por terem vindo e a turma do Ira. Obrigado, irmãos, por terem nos chamado. Valeu demais.

Eu acho que quando eu estava servindo o exército, não tinha ideia que um dia eu ia poder estar aqui fazendo o acústico MTV junto com a minha banda Ira. É incrível isso, hein? Por isso a gente vai tocar Núcleo Base. Todos vocês, obrigado à MTV por esse projeto, por sempre ter tratado a nossa música com muito carinho, com muita atenção. Obrigado a todos os nossos fã-clubes, nossos amigos, todos que participaram desse evento. Muito obrigado.